nasceu quando eu nasci. É puro e verdadeiro, é o que me faz sorrir. No fundo do oceano, ele faz emergir meu eu puro inteiro, que vi antes do espelho refletir. Meu amor primeiro tem notas num colar que harmonizam a vida, que é linda ao cantar. E ao nascer do dia clareia meu olhar, chora de alegria por não ter o poder de explicar. E não haverá no coração rancor, pois nada será mais forte que esse amor. Sei que te amo, sempre te amei, nunca nessa vida esse amor eu neguei. Quiseram me calar, sozinho gritei. Meu amor primeiro, pra sempre eu te amarei. Coração rancor, pois nada será mais forte que esse amor. Sei que te amo, sempre te amei, nunca nessa vida esse amor eu neguei. Quiseram me calar, sozinho gritei. Meu amor primeiro, pra sempre eu te amarei. Meu amor primeiro, pra sempre eu te amarei. Eu te amarei.